Caras, que loucura, cara. Hoje, dia 7/2 de 2020, primeiro mês desse ano já passou. E são 23h15, não era pra eu estar gravando esse podcast agora, nesse momento. Eu não tô, faz muito tempo, mas muito tempo mesmo que eu não gravo assim, nessa altura da noite. Eu costumava gravar até um tempinho. Eu costumo gravar de manhã, mas sei lá, me deu vontade de gravar agora, então talvez esse podcast saia mais com o coração do que com a razão. Que frase gay. Enfim, acabou de rolar um assalto aqui, literalmente em frente de casa. Eu tava literalmente, tipo, deitado na cama, mandando mensagem pra minha namorada, já meio que me preparando pra dormir. Do nada eu ouvi um cara gritando, e aí logo em seguida gritando não, mas falando alto, um cara, e aí do nada, e aí a mulher gritando e do nada, e aí o carro logo em seguida acelerando. Daí, tipo, na hora em que a mulher gritou, que até a hora que o cara tava falando alto, eu ainda tava tipo, ah, foda-se. Aí a partir do momento que a mulher gritou e logo em seguida o carro acelerou, aqui em frente de casa, eu fiquei tipo, que porra foi essa? Daí os vizinhos estão aqui em frente de casa até agora meio que comentando o que aconteceu, e pelo que eu ouvi deles comentarem foi um assalto. Tipo, a mina, sei lá, ela chegou na casa dela, no vizinho aqui da frente, chegou, tava um tempinho lá na calçada dela fazendo sei lá o quê, e aí uns caras perceberam isso, pararam o carro, um deles estava armado, pelo que falaram, que eu ouvi falando para a polícia. Um deles estava armado e aí pediram a bolsa dela, pediram não, roubaram, né, a bolsa dela, e foi isso, basicamente. De primeira eu achei que tinha sido um sequestro, porque a mina gritou e, sabe, meio que teve uma movimentação que tinha parecido que foi um sequestro. Mas não, foi só, entre aspas, um assalto, então menos mal. Sei lá, se fosse um sequestro eu já ia assumir que a mina a essa hora já estaria sendo estuprada. Mas enfim, que doideira, cara, que doideira, eu nunca imaginei que, sei lá, nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu tava já me preparando pra dormir, muitas coisas se passando na minha cabeça, muitas coisas se passando na minha vida. Vou falar um pouquinho aqui sobre coisas que estão acontecendo comigo. Como eu disse, talvez esse seja um podcast mais um daqueles podcasts em que vai ser mais, entre aspas, desabafo do que algo racional. Inclusive eu decidi gravá-lo justamente, e eu tô dando tipo meio que um tempinho, não um tempinho, mas meio que cortando a série que eu tava fazendo sobre solipsismo. Eu decidi gravar esse podcast porque eu tô com muita coisa na minha cabeça, isso daqui, querendo ou não, é um espaço onde eu acabo às vezes desabafando, então é isso aí. Eu tô passando por umas mudanças de vida. Eu posso agora dizer que eu estou definitivamente já dentro da vida adulta, porque eu estou sentindo na pele o que é ser um adulto, sabe? De você ter que encarar as coisas todo de frente, você e você sozinho. E sabe, preocupações de adulto, falta de dinheiro e sabe, um orgulho de não ter que depender dos pais. Aí de repente, quando você se depara com a situação de você ter que depender dos pais para alguma coisa, ter orgulho, sabe, entra no jogo e aí você se sente um pouco humilhado. Enfim, vou resumir a situação. Como eu falei para vocês, até ano passado eu tava fazendo. Ano passado eu fui chamado para fazer um trabalho aí para uma empresa americana chamada Appen, freelance para Appen, e aí eu tava me sustentando a partir disso. Eles me pagam em dólar americano, tá alto pra caralho, tá mais de R$ 4, e apesar de não ser um valor muito alto, porque eu só posso fazer 1 hora por dia, ainda assim isso tava me sustentando, me pagava pouco, mas por ser em dólar compensava. E aí até, na verdade eu ainda tô nesse projeto, só que eu recebi essa semana agora um e-mail da Appen falando que meu contrato expirou para esse projeto que eu tava trabalhando e eles não vão renovar. Resumo da ópera, a minha fonte de renda estável, que era o que eu tava me mantendo no último 1 ano, se foi. Assim, em questão de, assim, simplesmente. Igual aconteceu agora, o lance da mina ter sido, sabe, roubada do nada, tipo, do nada mesmo. Também do nada eu recebi um e-mail falando que o meu contrato expirou, eles não vão renovar. Portanto, a partir do dia 10, que já é segunda-feira agora, eu não faço mais freelance para Appen, ou seja, minha única fonte de renda estável se foi. E aí, desde que eu recebi o e-mail, desde que isso aconteceu e tal, eu tô extremamente agora preocupado com o que vai ser de mim, do meu futuro, porque não que o dinheiro que eu ganhava na Appian me sustentava, mas era isso que tava me fazendo, assim, não retornar pra escala de depender dos pais 100% ou quase 100%, sabe? Porque pelo menos com o dinheiro que eu tava conseguindo na Appian, eu conseguia, sabe, comprar minhas coisas, não pedir dinheiro pros meus pais. Não era muito dinheiro, mas era um dinheiro que eu conseguia fazer, sei lá, pagar passagem de ônibus, comprar comida pra mim, comprar coisa, livros, por exemplo. Tudo que eu precisava, basicamente, assim, de básico, eu conseguia comprar com esse dinheiro. E aí agora esse dinheiro se foi e eu comecei faculdade, eu já tô pagando faculdade. E as aulas começam agora segunda-feira. Olha a coincidência, segunda-feira começam minhas aulas da faculdade de filosofia e segunda-feira também acaba meu contrato, acabou meu dinheiro. E aí eu tô prevendo que eu vou voltar pra escala zero, sabe, de certa forma, de voltar a ser dependente financeiramente dos pais, porque não tenho o que fazer, sabe? Eu já mandei currículo pra caralho, já fui em entrevista pra caralho, até ano passado ainda tava tentando, mas assim, eu já reparei que as tatuagens me fuderam, basicamente, pra emprego normal. E cara, o mercado de freelance no Brasil, cara, é ridículo. Eu, esse mês atrás, agora janeiro, eu assinei o Orkana. O Orkana, pra quem não sabe, é tipo o maior site de freelances do Brasil, onde você arranja freelance de tudo. Daí eu assinei esse site meio que pra tentar fazer um investimento de eu pensando, ah, vou ver se eu consigo mais uns freelas pra render uma grana extra. Agora que eu vou começar a faculdade, eu vou precisar de um dinheiro extra pra fazer mais coisas e planejar um futuro com a wife e tal, enfim. E aí eu assinei a Orkana pra tentar conseguir um dinheiro de uns freelas extras e tal. E cara, é ridículo, ridículo, sabe? Agora que eu já tô há 3 semanas nessa merda. Cara, é ridículo, né, o mercado de freelance no Brasil, pelo simples fato de que, cara, é trabalho escravo quase, é ridículo, é literalmente ridículo. Os caras, é basicamente um mercado, a Orkana funciona assim, tipo, os caras lançam lá os projetos e aí o pessoal, os freelancers, vão se candidatando a um projeto. Só que é tipo, sei lá, pra cada projeto, em média, tem umas 10 pessoas que se candidatam. E vocês sabem como o brasileiro é. O brasileiro quer pagar o mínimo possível pelo máximo de trabalho possível. Ou seja, quase sempre quem leva o trabalho é quem paga menos, quem tá cobrando menos. Então, cara, eu tô vendo uns absurdos do tipo, cara, eu já baixei bastante o meu preço, eu já tô cobrando bem barato, barato, assim, no meu ponto de vista, porque, porra, porque eu já percebi que é meio assim, que, tipo, mais barato leve, mesmo eu estando cobrando bem barato, ainda assim, eu não, nenhuma proposta que eu mandei foi aceita, sabe? Às vezes os caras pedem tradução, por exemplo, tradução de português para inglês, tradução de, sei lá, de 30 páginas de texto, que dá, sei lá, 10 mil palavras, os caras querem pagar por isso, tipo, R$30 ou até menos, sabe? Ou seja, tipo, R$1 por página traduzido, às vezes até menos do que isso. Tipo, cara, sabe? É ridículo, simplesmente ridículo, saca? E, sei lá, eu tô numa situação financeira em que, tipo, até poderia tentar esses trabalhozinhos, esses freelancezinhos de, sei lá, R$30, R$40, sabe? Mas eu tô num estágio em que, tipo, sinceramente, R$30 não vai, R$30 a mais ou a menos não vai mudar muito minha situação. Se eu, sei lá, ganho o projeto, consigo fazer o trabalho de freelance, gasto um puta tempo nisso pra, no fim das contas, ganhar, tipo, R$30, cara, isso não muda nada, só a parcela, a mensalidade da faculdade que eu tô fazendo é, tipo, mais de R$400. Ou seja, R$30 a mais ou a menos não faz porra nenhuma de diferença, saca? E, cara, ridículo, ridículo, saca? E aí eu não sei, cara, eu não sei, eu tô... Pela primeira vez, talvez, na vida, eu tô tendo preocupações realmente adultas, sabe? Quando você ainda é moleque, você é adolescente, desculpa as pessoas que vão ouvir isso daqui, vão se sentir ofendidas. Mas sabe, quando você ainda é moleque, adolescente, sabe, não tem a cabeça muito bem desenvolvida, você se preocupa com coisas do tipo mulher, círculo social, se você é aceito na minha rodinha de amigos com, sabe, problemas sociais e problemas do mundo, sabe? Esse tipo de coisa. Quando você ainda é moleque, não vive a vida de fato, você se preocupa com essas coisas que são, às vezes, coisas que são distantes de você, não coisas que acontecem com você. Só que aí quando você vira adulto e começa a assumir responsabilidade de adulto, cara, tudo gira em torno do dinheiro, cara. A tua principal preocupação vai ser sempre ou quase sempre dinheiro. Quando eu era criança, eu via muitas situações, até criança, até adolescente também, eu via muitas situações que aconteciam no mundo adulto, coisas que acontecem simplesmente no mundo adulto, que eu ficava pensando, cara, isso daqui é tão fácil de resolver, sabe? Se você, sei lá, se aplicar uma hora do seu dia, às vezes você, uma hora só, você consegue resolver isso daí. Aí eu vi os adultos, sabe, enfrentando problemas que poderiam ser facilmente resolvidos, problemas de tipo uma hora, duas horas, que se resolveria, e eu ficava, cara, por que que os adultos não param e resolvem isso daí? Por que que eles não, sabe, é tão fácil, é tão, só precisa de um pouco de dedicação, esforço, foco ali pra resolver. E hoje em dia eu entendo o porquê disso acontece. Quando eu era criança eu ficava, isso é muito simples, é tão fácil, é tão, sabe? E hoje em dia eu entendo plenamente o porquê que às vezes probleminhas pequenos, adultos não resolvem, porque às vezes os adultos estão tão preocupados com, sabe, com dinheiro, com família, com, sabe, com se o dinheiro vai dar pra pagar, se não vai ficar faltando alguma conta pra pagar, com amigos, com, sei lá, que estão com problema, com familiar com problema, com, sei lá, com ansiedade fodida por causa do trabalho, com estresse fodido por causa do trabalho, meio que usando uma máscara social 24 horas por dia. Eles estão tão preocupados com esse tipo de coisa que não tem tempo. Que não tem tempo nem cabeça, nem pra sentar e, tipo, uma hora do dia resolver um negócio que tá lá e que não resolve porque tem coisas maiores a se preocupar, sabe? Quando eu era criança e adolescente, eu não entendia isso, eu achava isso um absurdo. Hoje em dia eu entendo plenamente porque eu tô nessa, sabe? Tem várias coisas que eu posso resolver, que eu poderia resolver em questão assim, de pouco tempo. Coisas que, sei lá, às vezes até me demanda menos de 10 minutos. Que às vezes eu fico prorrogando, que eu fico tipo empurrando com a barriga, que eu não resolvo, sabe? Porque eu tô tão, assim, focado nos meus problemas, eu tô tão preocupado em como resolver, tô tão, agora que essa questão financeira principalmente, eu tô tão preocupado com isso, em tipo, como que eu vou conseguir dinheiro agora, como que eu vou pagar a faculdade, como que, sei lá, se eu vou conseguir alguma forma de não retornar à estaca, de voltar a ser dependente completamente dos meus pais, eu tô tão preocupado com isso, que eu não tenho mais nada, não tenho mais cabeça pra nada. Saca? Até com a minha namorada, não que, sei lá, alguma coisa mudou entre eu e ela, mas até o meu relacionamento com ela, isso foi afetado, está sendo afetado por esses problemas que eu tô tendo financeiro e essas preocupações financeiras e tal. E, enfim, cara, enfim, agora eu entendo um pouco melhor por que o mundo é do jeito que é, por que o mundo é cheio de problemas, probleminhas que, sabe, que, entre aspas, facilmente poderiam ser resolvidos, mas não podem, mas acabam não sendo resolvidos. Porque a gente tá tão preocupado com sabe, com dinheiro, com comida, com conta a pagar, com um chefe filho da puta que fica exigindo mil coisas, com estresse de ambiente de trabalho, ansiedade, e sabe, não sei, ser assaltado na rua, a gente tá tão preocupado com esse tipo de coisa que não sobra tempo pra mais nada, sabe? Sabe, o processo de você envelhecer, ele naturalmente já mata uma parte de você, já mata uma parte da criança que você um dia foi, sabe, de certa forma. E aí quando você se depara com a vida adulta e com as preocupações que a vida adulta traz, e se você vai ter dinheiro suficiente pra pagar teu aluguel, ou sei lá, no fim do mês, essas coisas assim, sabe? Isso é meio que a facada final naquela parte criança tua que ainda tem alguma fé no mundo, que ainda, sabe, que ainda se preocupa com coisas que quando você era criança, adolescente, você se preocupava com, sei lá, se preocupar com a paz mundial, se preocupar com por que as pessoas não se amam mais, não se olham mais nos olhos, por que o mundo é do jeito que é. E aí você, pouco a pouco, você vai se tornando parte do mundo, sabe, porque você não tem mais tempo de pensar nos outros, de pensar no bem-estar dos outros, de pensar, sabe, sobre qualquer forma de idealismo. Você percebe que a real é que o que importa é dinheiro no bolso. Essa é a verdade pura e simples do mundo. O que importa é dinheiro no bolso. O resto não importa. Não importa se, sei lá, tem gente passando fome na África. Se tem, sei lá, se o vizinho levou um tiro. Se, sei lá, a puta que pariu tá em guerra. Foda-se. O que importa é dinheiro no bolso. Isso é o mundo adulto. Isso é o capitalismo. Nada mais importa. Tipo, você pode... A partir do momento que, sei lá, você assume responsabilidade, você assume contas a pagar e assume uma vida, sabe, mais independente, tudo passa, ou quase tudo passa a girar em torno do dinheiro. E a partir do momento que você não tem mais o dinheiro, você, sabe, fica numa preocupação do caralho, fica num puta que pariu, o que eu faço agora? Cara, que mundo horrível. Sei lá, eu entendo melhor também os não os abortistas, mas os antinatalismo aí da vida, que não quer ter filho, não quer reproduzir, não quer ter, colocar mais gente nessa merda. Cara, que porra, sabe? Que merda. Eu não sei. Eu sinto agora que eu plenamente entrei na vida adulta com força. E outra coisa que confirma isso é que eu tava pensando, eu parei pra pensar esses dias agora. E uma coisa que aconteceu em mim naturalmente, que ela, sabe, aconteceu assim, que nem a mina aqui em frente que foi assaltada, aconteceu simplesmente, e eu nem percebi, tipo, eu perdi meus sonhos, sabe, eu não tenho mais sonhos. Não é que eu não tenho mais sonhos, mas é que simplesmente eu perdi a capacidade de acreditar que algum dia meus sonhos se realizarão. Eu não tenho muitos sonhos, eu só tenho um sonho, eu só queria viver da escrita, sabe, eu queria viver de escrever livros e ter uma vida palpada nisso, de escrever livros e difundir ideias, viver disso, sabe? Só que eu cheguei em tal estágio da minha vida em que eu não me preocupo mais com isso, porque simplesmente isso é algo que seria para o futuro, e nem no futuro mais eu consigo ver uma chance disso acontecer por inúmeros fatores, incluindo o fator de que eu nem sei se eu sou um bom escritor, eu nem sei se de fato eu escrevo bem. E não somente isso, é óbvio que ninguém se importa com ninguém, essa é a grande realidade do mundo. Ninguém se importa com ninguém, ainda mais no capitalismo. Tipo, ah, você escreveu um livro? Foda-se se você escreveu. Ah, você, sei lá, você escreve poema? Foda-se, ninguém liga. Você, sei lá, você faz qualquer merda? Foda-se, ninguém liga. É isso, isso é o mundo, isso é a essência do mundo moderno. Ninguém liga pra ninguém. Então, ainda mais pra essas coisas ligadas à arte. O pessoal da arte, principalmente, tá muito fodido. Primeiro porque Brasil, ninguém liga. Brasileiro quer saber de futebol, cerveja, mulher cavala e jogo do bicho. Isso é o Brasil, sabe? Dinheiro no bolso, cerveja e churrasco final de semana, só. Arte é um negócio que simplesmente não dá dinheiro no Brasil, não é rentável em nenhum termo. Esses dias mesmo eu tenho um conhecido meu, um amigo conhecido, sei lá, vou chamar ele de conhecido. Ele mora em São Paulo e ele toca numa banda. E esses dias eu vi ele, um post dele no Facebook, que eu não duvido nada da legitimidade desse post, em que ele falava que todo dia ele pensa em... Ele tá numa banda, ele gosta de tocar, ele toca baixo numa banda, ele já toca há anos, ele gosta de fazer isso e tal. Mas ele falando no post que todo dia ele pensa em desistir. Todo dia ele pensa em desistir música. Por quê? Porque música no Brasil, segundo ele, se resume... As pessoas se importam com música se a música tá dentro do grupinho ideológico deles, ou se simplesmente o cara faz parte da roda, sabe? Se o cara não faz parte da roda e o cara não segue a ideologia, seja lá do que, ninguém liga. E essa é a realidade, não somente para música, mas até para livros, por exemplo. Para livros é ainda pior, porque eu acho que... Não, tudo da arte é pior, sabe? Porque, cara, para tu vender arte no Brasil, não somente no Brasil, talvez, mas no mundo inteiro, essa é a tendência do mundo moderno, você tem que muito babar ovo das pessoas, ficar muito, tipo... Não, porque você, sabe, meio que indiretamente fazer a pessoa se sentir especial e indiretamente ficar, sabe, tratando a pessoa como se ela fosse única e, sabe, agradar as pessoas. Você tem que ficar agradando as pessoas. Aí você vai falar, ah, mas é óbvio que tem que agradar as pessoas, porque eu só compro a coisa se ela me agrada. Sim, mas, cara... O o que eu quero dizer é que, cara, não existe mais espaço pro desagradável, não existe mais espaço pro duvidoso. Sei lá, eu mesmo eu já cheguei a comprar livros que eu não sabia realmente se, sei lá, as ideias batiam com as minhas ideias, se o autor é compatível comigo. Eu era um autor, sei lá, um autor americano que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu li a sinopse do livro, gostei e comprei. Sabe, eu não entendo esse negócio de você ter que ter amizade com a pessoa para comprar os produtos da pessoa, ou então só compra o livro de direita, só compra o livro de esquerda. Isso é extremamente burro, imbecil, isso é extremamente medíocre, sabe? Mas tudo no Brasil gira em torno disso, tudo na modernidade gira em torno de se ele baba o meu ovo, se isso daí atende ao meu ego. É tudo muito ridículo. Sabe, eu deixei de sonhar. Eu passei por 3 etapas do sonho de virar escritor. A primeira, que foi até uns anos atrás, foi a etapa em que eu ainda acreditava: bom, pode ser que eu escreva bem. Eu acredito que, sei lá, eu posso fazer sucesso. Essa foi a primeira etapa, que durou até, sei lá, uns 4 anos atrás. A segunda etapa, que começou, vamos colocar, uns 2 anos atrás, foi quando eu percebi que eu não vendia muito. Eu percebi que eu tinha que ficar agradando as pessoas para vender. E aí a segunda etapa foi quando eu falei: ah, não, pode ser que eu não seja famoso agora, pode ser que eu não consiga vender livros e viver só disso agora, mas sei lá, quem sabe daqui a uns 10, 20 anos, vamos continuar, que daqui a uns anos, quem sabe, sabe? Essa foi a segunda etapa. E a terceira etapa, que é a etapa que eu tô, é a etapa de tipo, cara, foda-se, sabe? Eu não sei, pode ser que daqui a 50 anos, pode ser que eu fique famoso, pode ser que depois da minha morte, sei lá, sabe, aqueles escritores póstumos. Pode ser, sei lá, não sei, mas eu sinceramente não conto mais com isso, não penso mais muito nisso. Porque sei lá, o fato é, eu não sei se eu sou um bom escritor, eu não sei se as minhas ideias merecem um lugar de destaque em lugar algum. Eu vivo num país que, sinceramente, ninguém liga pra nada, ninguém liga pra porra nenhuma, especialmente relativa à arte. E na modernidade, ninguém liga, ninguém se importa, essa é a real. Eu não posso viver de um sonho, de uma expectativa de que talvez daqui a 30 anos eu vou começar a vender, vou ser um grande nome na filosofia. Não, eu nem sei se eu tenho pensamentos grandes para ser chamado de grande, eu nem sei se eu sou bom nisso realmente. Porque é muito fácil, sei lá, eu começar a distribuir coisas aí para um pessoal aleatório de internet e o pessoal aleatório de internet falar: não, porque você é bom, você escreve pra caralho e tal. Tá, mas com qual autoridade as pessoas falam isso? Eu não tô aqui querendo criticar e falar que vocês, quando vocês lerem ocasionalmente meus escritos, não tô falando que vocês não podem elogiar. Podem, não vejo problema algum. O problema é, eu não sei, eu cheguei num ponto em que eu não sei mais, tanto faz, sabe? O fato é, a escrita não me sustenta e eu não me vejo nem agora, nem daqui a 10 anos, nem daqui a 20 anos, nem daqui a 30 anos, eu não vejo a escrita me sustentando, não consigo mais ver, sabe? Mesmo que talvez eu escreva algo foda, algo que eu fale, que eu olho e eu falo: caralho, puta que pariu, isso daqui realmente, meu Deus do céu, até hoje tudo que eu produzi é lixo comparado com isso daqui. Mesmo que eu produza um negócio assim, isso não é garantia de nada. Porque Brasil, porque ninguém liga pra nada, porque, sabe, é aquilo que meu amigo falou, as pessoas só ligam pro que você fala, pro que você expressa, se aquilo vai de encontro às crenças internas da pessoa. Solipsismo, ninguém liga, essa é a real, ninguém liga, ninguém tá nem aí. As pessoas só ligam se aquilo traz um ganho pra elas, um ganho assim fácil pra elas. Porque se aquilo ali traz um ganho, mas é um ganho difícil, um ganho que a pessoa tem que batalhar, a pessoa, especialmente brasileiro, né, preguiçoso pra caralho, já fica: só ganho fácil. Tudo o que funciona no Brasil é palpado no fácil, no artificial, naquilo que simplesmente não tem nenhuma complexidade, não somente no Brasil, acho que essa é a tendência para o mundo inteiro. E não que o meu pensamento seja complexo, não tenho pensamento nenhum, eu não tenho nada, eu não estou no ponto agora de me preocupar se eu escrevo bem as minhas ideias. Cara, eu quero saber só do pão, de comprar o pão, de conseguir dinheiro para poder conseguir comprar o pão. Essa é a grande realidade das coisas, a realidade da vida adulta. Quando você se depara com a vida adulta, você percebe que a única preocupação real que você tem que ter é com dinheiro. De resto, foda-se. Porque você não vai ter. Você não vai ter nada se você não tiver dinheiro. Você não é nada sem dinheiro. Você não, nem o pão pra comer, nem porra nenhuma. Você não consegue sem dinheiro, você não faz nada, você mora na rua, sabe? E não que seja. Sei lá, eu até acho que tem algumas vantagens de se morar na rua, mas eu tenho uma namorada, eu tenho amigos, eu tenho família, eu não acho que eles gostariam de me ver na rua, saca? Então, enfim, cara, é difícil pra caralho, sei lá. É difícil. É o meu veredito final sobre minha situação e sobre a vida adulta e sobre lidar com problemas de adulto. É difícil lidar com dinheiro, com trabalho, com ansiedade, com pessoas querendo que você faça um puta serviço pra te pagar, sei lá, R$20, R$30, menos do que isso, ainda mais hoje em dia que estão terceirizando tudo e sem carteira assinada e foda-se, sabe? Freelance, iFood, essas porra aí. Sei lá, eu nem sei quanto que paga, mas eu imagino que não deve pagar muito. Sei lá, um bagulho que você trabalha o dia inteiro pra no fim do mês ganhar tipo R$400. Enfim, caras, enfim, é complicado. Eu não sei, até a preocupação aqui com o podcast, com o canal, eu tô deixando de ter, porque é um bagulho que eu também já perdi esperança, sabe? De ficar pensando, porra, isso daqui pode me trazer algo, pode, sei lá, me ajudar em alguma coisa. Não. Não vai me ajudar, até porque, tipo, mesmo nos podcasts que eu faço de filosofia, é só você ver, comparar os números de podcasts que eu falo sobre aleatoriedades, coisas que não são difíceis, e podcasts que eu falo de filosofia. Cara, os podcasts de filosofia têm, tipo, um terço dos views que o podcast que eu falo sobre qualquer merda aleatória tem. Sei lá, eu falo de filosofia, de solipsismo, empirismo, o podcast tem 200 views. Eu falo de, sei lá, Bruno Hikikomori e o podcast tem 2 mil views. É simplesmente ridículo, sabe? Então nem pra ter uma crítica construtiva em cima do que eu faço aqui, nem pra ter uma discussão construtiva, eu não tenho nisso daqui. Então, sabe, eu já desisti. Eu não tô aqui reclamando pra vocês. Sabe, tanto faz também. Acho que vocês quiserem. Sei lá. Agora eu vou tentar, por mais ridículo que isso possa ser de fato, eu vou tentar investir no mercado do poker. Quem sabe assim conseguir um dinheiro jogando poker, aprender a jogar poker online, sim, quem sabe conseguir tirar uma grana disso. Sei lá, cara, eu já desisti de trabalho normal. Ninguém vem me encontrar com essa cara de degenerado, com essas porras de tatuagem que eu tenho. Eu era ainda muito adolescente, ainda não tinha cabeça completamente formada quando eu fiz essas porras. Não tinha noção de até onde que as consequências disso. Sei lá, tô colhendo os frutos. Eu não vou dizer que eu sou coitado. Eu fiz porque eu quis. Eu só não tinha ciência da extensão, sabe? Da influência que isso ia fazer na minha vida. Sei lá, eu me fudi, eu tô fudido. É isso, cara, eu não tenho mais nada a declarar, eu não tenho, sei lá, alguém pra me ajudar, ou... Não sei, cara. Não sei, vou tentar coisa por coisa até achar alguma coisa que me dê algum dinheiro que me faça conseguir voltar ao ponto, não exatamente de, sei lá, ganhar vida com isso, mas só de conseguir pagar a minha faculdade já estaria ótimo, sabe? Já estaria... Sendo que eu pagar a faculdade e ainda eu poder ter uma vida, sabe? Porque eu não quero, sei lá, conseguir... ganhar 400 e pouco por mês, só que, tipo, às custas de não ter uma vida. Isso é ridículo, até porque 400 e pouco não é nada de dinheiro, porra. Eu já ganhei bem mais do que isso quando eu trabalhava formalmente e tal. Enfim, cara, é ridículo. A minha situação é ridícula, a situação do homem moderno, da modernidade em si é ridículo. Tudo é feio, nada tem esforço, nada... Não existe mais nada a ser lutado, tudo se resume a dinheiro e o quanto você pode comprar com dinheiro e quantas pessoas atribuem a você uma imagem e o quanto você consegue viver disso. É isso, cara. A modernidade é feia pra caralho. E, bom, eu tô ouvindo umas sirenes aqui em frente, eu acho que a polícia tá aqui na frente falando sobre o que aconteceu. A polícia aqui, literalmente, na frente de casa e eu gravando podcast. Enfim, não tenho mais nada a falar sobre isso, eu só... Não sei, cara, eu vou tentar de tudo aí que possa me dar dinheiro. E E eu espero do fundo do meu coração que algo dê certo, sabe? Porque, sei lá, até porque em algumas coisas, por exemplo, no poker eu vou ter que investir um certo dinheiro nisso. Se eu investir dinheiro e perder tudo e tudo mais que eu tentar também, eu investir de alguma forma e perder tudo também, sei lá, cara, sei lá, até cogitando, até pedindo ajuda pra Deus, mesmo que eu não seja a pessoa mais certa sobre a benignidade, sei lá, a boa vontade de Deus, mesmo eu não seja ser da pessoa mais crente de Deus, até isso eu tô considerando, porque, sei lá, eu não tenho mais esperança de nada, sabe? Não estou em uma situação de desespero, mas também não estou numa situação legal, sabe? Justo agora que eu comecei a tomar um incentivo, que eu falei, porra, vou tentar fazer alguma coisa, vou tentar investir meu dinheiro em alguma coisa, acabou o dinheiro. A vida é assim, cara. Inclusive, mais pra frente, quando eu terminar a série sobre solipsismo, eu vou gravar ainda um podcast falando sobre coisas que eu já aprendi sobre a vida com os meus 27 anos de vida. Eu já tenho alguma idade, eu acho que eu já posso falar com alguma propriedade sobre coisas da vida, coisas que eu já aprendi com a vida. Enfim, eu só digo, resumindo, isso daí é complicado, difícil. Mas enfim, bora agora pra leitura de e-mails. Como eu prometi no, na Água Comunidade, vamos ler e-mails. Quando eu parar assim, do nada, é porque eu tô bebendo água. Já estou começando a me sentir desidratado. Enfim, bora pro primeiro e-mail, foda-se. Eu tenho bastante e-mail, tenho 9 e-mails. Espero que não sejam e-mails muito grandes, que senão eu tô fudido. Ah, sei lá, eu leio metade, a outra metade eu deixo pra depois. Vamos lá. Uso calcinha, é o título do e-mail. Escrevi esse título para chamar sua atenção. Estou escrevendo isso com um teclado virtual porque quebrei a tecla E e D. Então se escrevi algo errado, talvez seja por isso. Ficou puto com algum jogo e quebrou essa merda, né, filho da puta? Ainda mais que E e D são geralmente teclas que usa para jogos online. Ou não, sei lá, eu tô falando bosta. Mas sei lá, enfim, eu sei que é uma merda quebrar o teclado. Quero fazer umas perguntas para você. Você virou cristão? Como perder a virgindade sem gastar dinheiro? O que vai fazer depois de conseguir alcançar seus objetivos? Qual o seu medo de infância? Ele me mandou literalmente essas 4 perguntas e só isso. Tá, vamos lá, uma por uma. Você virou cristão? Não, porém estou estudando cristianismo. Tanto é que eu estou lendo agora o livro de Êxodo. Eu terminei Gênesis semana passada, comecei o livro de Êxodo literalmente hoje. Então, não, eu não digo, não virei cristão, mas eu admito que é uma filosofia, uma religião que tem me influenciado profundamente, principalmente o cristianismo de caráter mais tradicional, ou ortodoxo, ou católico, ou seja lá como você quiser chamar. Mas enfim, eu tenho estudado bastante cristianismo, eu só não acho que tá na minha hora de me converter e nem sei se essa hora vai chegar, porque eu tenho algumas questões sobre o cristianismo que eu ainda tenho algum ego que fica suscitando essas questões, coisas que eu fico, cara, por que Deus cristão? Por que, sabe? Enfim, então eu digo que não virei cristão, mas posso dizer que sou sim influenciado pelo cristianismo. Principalmente no modus operandi de como viver e tal, dicas práticas de como viver, algumas questões também sobre metafísica também sou influenciado, enfim. Como perder a virgindade sem gastar dinheiro? Cara, eu assumo que pra você estar mandando essa pergunta pra mim é porque você é feio ou não sabe se arrumar. Eu assumo isso, uma das duas coisas, ou as duas coisas, sei lá, enfim. Cara, assumindo que você seja feio, ou que não necessariamente você seja feio, mas você seja uma pessoa de aparência bem mais ou menos, um homem de aparência bem mais ou menos, como perder a virgindade sem gastar dinheiro? Cara, eu acho que os meios mais fáceis são você fingir que é de alguma corrente, principalmente esquerdista, por assim dizer, você fingir que segue para algum lado e, sabe, tentar conseguir mulher através desse lado. Por exemplo, se você for fingir que você é esquerdista, instala Tinder e coloca umas baboseiras lá na tua descrição do tipo, ele não, fora Bolsonaro, sei lá, qualquer merda desse tipo. Isso talvez aumente sua chance de comer alguém. Se você for pro lado da direita, começa a ir numa igreja, sei lá, Bolsomito, B17, sei lá, esse tipo de porra, que isso daí vai, pode aumentar suas chances de conseguir um coito, sabe? O que mais que pode te ajudar? Eu ia falar puta, mas você falou sem dinheiro, então sem gastar dinheiro. Eu não diria balada, sei lá, é um método que, não sei, eu sinceramente, você vai ter que pagar a balada, você vai ter que pagar a entrada, então também balada eu acho que não entra aí nessa, rave também não, rave você tem que pagar pra rave, cara, eu acho que a melhor chance de você conseguir comer alguém é, um, você dando em cima de um monte de menininha no Instagram e... essas menininhas que você der em cima, tente essas menininhas que são mais de ideologias, de vertentes, sabe? A mina que deixa lá explícito no Instagram dela que ela é de esquerda, ou a mina que deixa explícito lá que ela é de direita. E aí finge que você é dessas vertentes, se você já não for. Finge que você é de esquerda ou finge que você é de direita, sabe? Mas assim, finge, só que não fica com muito papo. Se você ficar com muito papo, principalmente no começo da conversa, você vai cair na friendzone. Então, assim, coloca no teu perfil, sei lá, ele não, qualquer merda do tipo, posta uns bagulho assim, que dê a entender que você é feminista, ou que, sei lá, que você é machista. E aí vai mandando mensagem, sei lá, deu errado, vai pra outra. E é isso. Eu acho que, assim, assumindo que você é feio ou não, ou pelo menos não muito bonito, essa é a melhor chance de você comer alguém. Finge que você segue uma certa vertente e vai tentando, até conseguir uma que provavelmente vai ser uma que já vai ser meio rodadinha, mas enfim, como o propósito é só perder a virgindade, vai e foda-se. E sei lá, se de repente você conseguir um trabalho, uma fonte de renda ou qualquer merda do tipo, vá numa puta, não sei se você é muito idealista pra, tipo, não, eu quero perder com alguém que eu goste. Se você só for do tipo de, tipo, eu quero perder com alguém só que eu gosto e tal, aí é mais complicado, especialmente se você for feio ou não tão bonito. Aí eu diria que só o tempo, cara. Eu posso te dar mil dicas, mas a única dica, assim, que eu acho que é realmente válida nesse caso seria tempo, cara, tempo. Talvez um dia apareça essa mina aí que você goste, você... sabe, perca a virgindade com ela, talvez não, talvez você morra como um doomer sem mulher nenhuma, é isso, cara, é isso, é a vida, é assim, mas enfim, via de regra geral eu recomendo isso, que você siga uma, finja seguir uma ideologia e vai tentando até alguma dar certo, e não fique muito de papinho, senão você cai na friendzone, e se você quiser uma honradinha, uma mina que você goste e tal, tempo, não existe fórmula, tempo, só isso, enfim. Próxima. O que vai fazer depois de conseguir alcançar seus objetivos? Sentar na varanda de casa, ou sentar, sei lá, sentar na janela, qualquer merda, assim, que dê uma visão pro mundo exterior, e ficar olhando pra isso, só isso. E viajar, talvez, também viajar é uma coisa que eu pretendo fazer, principalmente com a minha wife, a gente tem planos de, sei lá, planos que parecem muito distantes porque envolvem dinheiro, mas enfim, a gente tem plano aí de viajar para lugares e quando eu alcançar todos os meus objetivos entre aspas, que no momento se resume só a ganhar dinheiro, eu penso só isso, em viajar, em me fortalecer em termos intelectuais, e é isso, sabe, viver uma vida ociosa e sem muitas novidades e tranquila, já chega de novidade, de ação na minha vida, eu acho que eu já vivi bastante, não que eu seja muito velho, mas eu já poderia estar morto até. Enfim, e a última pergunta, qual o seu medo de infância? Cara, não sei, cara, sinceramente, assim, a minha infância, pra ser bem sincero, eu não lembro direito da minha infância. Quando eu penso na minha infância, me vem uma grande neblina, uma grande névoa. Eu não lembro de muitas coisas da minha infância, eu não lembro de muitos detalhes. Eu me lembro de mim apanhando na escola. Eu me lembro de mim fazendo. De uma cena meio engraçada que eu fui fazer cocô no banheiro da escola e aí não tinha papel higiênico. Daí eu limpei o cocô na pia do banheiro e aí alguém abriu a porta e viu eu lá com cocô na mão, enfim. Também me lembro disso. Me lembro de que eu era sempre o último a ser chamado no time de futebol, porque eu não jogava porra nenhuma. Me lembro também de eu autistando com meus brinquedos, que eu ficava fazendo push, push, push, push, barulho, sabe, com os brinquedos. Mas assim, eu não me lembro de nenhum grande medo. Eu acho que o único medo que eu tinha, que talvez já era uma semente de medo, era de apanhar na escola, mas isso foi um medo que eu desenvolvi mais na adolescência, que se tornou algo mais frequente, bullying, esse tipo de coisa. Eu já tinha uma semente de medo disso. E eu tinha muito medo de. Ah, eu lembrei, eu tinha muito medo de filmes de terror. Qualquer filme de terror eu tinha medo. Tanto é que, sei lá, o meu primeiro filme de terror eu assisti com tipo 13 anos. Foi Resident Evil 1. Antes disso eu me cagava de medo. Só que aí a grande ironia é que desde então eu nunca mais parei de ver filme de terror e hoje em dia filme de terror é um dos poucos tipos de filmes que eu assisto. Então eu acho que meu maior medo de infância era de filme de terror e de apanhar na escola. É, acho que é isso, basicamente. Eu não me lembro de mais nenhum grande medo que eu sentia na infância, até porque, como eu disse, eu não me lembro de muitos detalhes da minha infância. Enfim, é isso aí, espero que tenha respondido as suas perguntas. E bora pro próximo e-mail, que é basicamente e-mail do mesmo cara. E mais um falando de Red Pill, que tomou a Red Pill, ou supostamente tomou a Red Pill muito cedo. Puta que pariu. Sério, eu tô me contendo para não fazer uma compilação de e-mails, de comentários que eu vejo por aí, de pessoas que foram profundamente danificadas pela Red Pill. Eu tô pra fazer uma compilação disso. Porque tem tanto nego aí, principalmente dos MGTOW, que glorifica a Red Pill, que a Red Pill trata como se a Red Pill fosse um deus. E, cara, o que eu tô recebendo de e-mail de nego aqui danificado por Red Pill e, sei lá, comentários que eu vejo de nega aí que, tipo, às vezes até de nego que eu conheci o nego, sei lá, anos atrás o cara era normal, aí de repente tomou a Red Pill, virou um completo retardado mental. Cara, não tá no gibi o tanto. Tanto de gente que eu tô vendo assim, mas enfim. Red Pill muito cedo. Estraguei a mente de um web amigo que hoje tem 14 anos sem saber dos resultados. Outra coisa, perguntei para um primo de 14 anos se ele sabe o que é Red Pill. Ele disse que não sabia, mas que já ouviu uns colegas mais estranhos da sala falando disso. Ele não perguntou nada e acabou o e-mail. Conselho que eu tenho para você: não apresente a Red Pill para ninguém menor de 20 anos. Provavelmente você que me mandou o e-mail, você nem deve ter 20 anos, você deve ter menos do que isso. Mas assim, não apresente Red Pill pra ninguém de 20 anos, porque, cara, é aquilo que eu já falei na última leitura de e-mails, aquilo que eu tô falando. Cara, quando você é novo, você tem que viver as coisas, você tem que passar na pele certas coisas, você tem que. Tem coisas que é da vida, sabe? Tem coisas. Você se fuder com mulher, você. Sei lá, você perceber que a mulher é merda, você. Sabe? Você vê as menininhas aí trepando com a metade da sala e você também querer trepar e de repente você não conseguir, você tem que passar por isso. Faz parte do processo de amadurecimento do homem. E aí quando o maluco, sei lá, com 14 anos, 15 anos, não passa por isso. Sabe, é como se uma parte do processo de amadurecimento ele não passasse. E aí ele vira esses crianção, esses cara aí, tipo, como a Red Pill salvou minha vida. Quando na verdade muito pelo contrário, a Red Pill tornou você um retardado mental, a Red Pill não te salvou, pelo contrário, a Red Pill te tornou um idiota que não consegue lidar com a vida, um idiota que não consegue nem lidar com uma mulher, nem conversar com uma mulher sem ficar profundamente, sabe, tipo. Cara, boca, que você, mulher é merda, ama, aí pergaminha ginocentrismo, sabe? Tipo, sabe? Sem virar um retardado, saca? Então, não apresente Red Pill pra ninguém com menos de 20 anos. Não toque nesse assunto com ninguém que já tem uma certa idade. Esse é o meu conselho que tenho, não somente pra você, mas pra quem tá me ouvindo. Enfim, Como você não perguntou nada, não tem nenhuma maior consideração, eu só vou terminar aqui a leitura do teu e-mail e bora pro próximo, que é um e-mail bem grande. Puta que pariu, eu tô fodido. Vou até tomar um gole d'água. Bom, enfim, vamos agora pro próximo e-mail, que como eu disse, é um e-mail bem grandinho. Estou fodido. Ai, ai. Um albino doomer de 33 anos. Sinto que isso vai ser interessante. Esse e-mail vai ser interessante. Vamos lá. E aí, Thiago, tranquilo? Bom, meu e-mail talvez seja um pouco chato, me desculpe. Venho falar da minha vida em geral e queria que comentasse um pouco disso. Estou com 33 anos e com nenhuma experiência sexual. Mais um cara com, sei lá, seus mais de 20 anos que é virgem. Já não basta aquilo lá de 44 anos que... que foi icônico na história desse podcast, o cara com 44 anos que nunca trabalhou e nunca trepou. Agora mais um, não sei se esse já trabalhou, mas... Enfim, vamos continuar. Ou seja, sou virgem e nunca namorei, apenas dei uns beijos em algumas amigas que eu andava na minha infância e adolescência. Sempre tive aparência peculiar, sou albino bem branco mesmo, de cabelo loiro e tenho 2 metros e 3 centímetros de altura e um pouco magricelo. Caralho, cara, eu tô tentando te imaginar e realmente parece algo um pouco bizarro. Se você fosse, sei lá, um albino de 1,70m, uma altura assim, mais normal, eu ainda acharia mais normal, mas com mais de 2 metros, albino. Enfim, cheguei a sofrer muito bullying na adolescência e um dia lembro até que tinha uns 5, entre aspas, colegas que na Copa do Mundo de 2002... Na hora do primeiro gol do Brasil contra a Alemanha, começaram com brincadeira idiota de dar creu em mim. É foda, cara. Apesar de não ser uma coisa tão séria como ser estuprado, de fato, aquilo trouxe um trauma em mim e ali já percebi que era visto como bobão, pareção entre meus, entre aspas, colegas de adolescência. Na escola nunca consegui ter amizades e sempre trocava muito de escola para tentar ver se conseguia fazer amigos de novo. Esse ciclo me fez crer que eu nunca teria amigos, porque nunca conseguiria ter amigos fixos que de fato me respeitavam e me viam como gente, e não como um palhaço esquisito. É normal ter zero amigos e zero mulheres aos 33 anos? Não que eu ligue muito para amizade e sexo, pois aprendi a lidar com a solidão, mas vejo que grande parte das pessoas não são assim. Observação, nunca paguei GP, pois sou pobre, não tenho dinheiro. Eu vou continuar o e-mail dele e aí no final eu respondo. Bom, aliás, esqueci de falar uma coisa. Eu nunca cheguei muito em mulher na minha adolescência até hoje, pois na minha adolescência fiz uma tatuagem escondida da minha família. Uma cruz com Jesus. Nossa, deve ter ficado uma maravilha essa tatuagem. Tudo que é tatuagem que faz na adolescência... Puta que pariu. Pois na época eu era cristão. Hoje eu nem sei mais o que eu sou e me arrependo até hoje, pois tenho medo de uma mulher não querer ficar comigo por causa disso. Arranjo, vai na igreja, porra. Talvez seja loucura minha. Aliás, quero tampar essa tatuagem minha com outra. Não adianta eu fazer remoção de tatuagem, pois como sou muito branco, a tatuagem ficaria com uns riscos e não sairia totalmente. Quero sua opinião sobre isso, por favor. Esqueci de falar que só tive um emprego até hoje, pois sou um incel. Mas o que, ser incel tem a ver com emprego? E é difícil arranjar emprego pessoas como eu. Esse emprego foi numa loja de vinho e bebidas. E não aguentei muito, pois era zoado por todos os funcionários e gerente daquela loja. Todos os dias isso aumentou um trauma que eu já tive de não conseguir mais falar em público, pois sempre acho que alguém vai me zoar ou não vai gostar de mim. Como você lidaria com zoeira no trabalho? Pois sinto que qualquer emprego que eu ter vai ser assim pela minha aparência. Venho falar rapidamente sobre Black Pill e Red Pill. Ai, cara, mais um. Acho sinceramente essa comunidade do YouTube muito tóxica. Que incentiva jovens que, ao contrário de mim, são normais a não viverem suas vidas, pois todas as mulheres são putas e vão te trocar, o que é mentira. Conheço relacionamentos de pessoas que começaram bem cedo e estão até hoje juntos. E, obviamente, esse conceito de que toda pessoa é de um jeito é mentira. As pessoas são diferentes. Vejo essas comunidades como muito tóxicas e perigosíssimas, principalmente para jovens, que os incentiva a ver o mundo como perdido e entrar no niilismo e, após isso, em um ciclo de suicídio. Você concorda comigo? Já vou responder essa pergunta, sim, o e-mail anterior que eu li já resume tudo. E como eu disse, tô pra fazer compilação de danificados pela Red Pill. Enfim, por fim quero dizer que meu único futuro que vejo é tentar mudar de país até os 40 anos. pois não me vejo mais aqui no Brasil. Nunca me dei bem com nenhuma pessoa daqui, não me sinto parte da cultura. Sexo, carnaval e hoje em dia incluiria funk nessa lista. E também porque não tenho nenhuma profissão e não quero ser peão para sempre. Falou, Thiago. Parabéns pelo programa, pela namorada e pelo rumo da sua vida. Você é um dos únicos da manosfera que considera um cara legal. Falou. Obrigado, cara. Obrigado, a minha vida, como eu falei no começo desse podcast, eu não sei para que rumo minha vida vai tomar agora que foi-se minhas fontes aí de dinheiro. Sei lá, cara, sei lá, espero que as coisas deem certo de alguma forma. Seja através de Deus, seja através de mim, seja através da puta que pariu, só quero dinheiro no bolso. Sim, estou virando um norme, porque quando você, sei lá, você cresce, você deixa de ter desejos e coisas inusuais, tipo, oh, quero ser Ed, quero ser diferente. Eu não quero ser Ed, não quero ser diferente, não quero ser especial, eu só quero dinheiro, só isso. Enfim, vamos lá. Então, considerações sobre seu e-mail. É normal ter zero amigos e zero mulheres aos 33 anos? Cara, eu sinceramente não considero normal, não. Se você falasse, ah, é normal ter um amigo e zero mulheres, eu falaria normal. Agora, zero amigos e zero mulheres, cara, é o que eu falei pro cara lá do e-mail de 44 anos, que já faz, sei lá, talvez um ano que eu li esse e-mail, mas assim, é o que eu falei pra aquele cara, eu acho normal, eu acho ok, perfeitamente ok o cara ter, sei lá, 30 anos e ser virgem, sei lá, 40 até e ser virgem, não que seja exatamente legal, mas eu acho assim, ok, sabe, aceitável. Agora o cara ter, sei lá, mais de 30 anos, 40 anos e não ter nenhum amigo, eu já acho foda, cara, foda. Eu entendo que no teu caso existe uma série de fatores, bullying, a tua aparência, que pode ser meio estranha. Eu entendo que pode, a maioria das pessoas vão olhar pra você e vão ficar tipo meio, sabe? Eu mesmo, eu passei por isso quando eu era criança. Eu não sei o que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu só sei que eu apanhei pra caralho na escola. Então eu sei como é isso, de você ser meu olhado meio com diferença e... Eu não exatamente eu levei creu dos amigos, mas eu já apanhei pra caralho, levava muito tapa na cabeça, já saí da escola chorando. Enfim, cara, eu sei um pouco do que tu vivestes, eu sei que isso marca a gente. Mas assim, você ter, sei lá, 33 anos, como você disse, ter zero amigos, eu acho um pouco estranho. Mas também depende muito, sabe? Depende de onde você mora. Porque assim, se você morar numa cidadezinha do tamanho de um cu, sei lá, uma cidade com menos de 50 mil habitantes, com não muita gente, ou seja, sabe, não muita variedade de pessoas, é óbvio que as pessoas vão te olhar meio estranho e você não vai ter muitos amigos. Agora, se você, sei lá, morar num lugar normal, sei lá, normal que eu falo é uma grande cidade, eu acho estranho, de fato, não ter amigos. Não ter mulheres eu acho normal, agora não ter amigos eu acho estranho, eu acho isso uma merda também, porque... Eu acho que é possível viver sem mulher, agora sem amigo é uma bosta. Eu também acho que é possível viver sem amigo, mas é uma bosta viver sem amigo, sinceramente. Mas enfim, cara, sobre amigos, cara, eu recomendo você tentar, nem que seja fazer web amizades, eu tentaria, se eu fosse você, tentar fazer web amizades, tentaria, sei lá, com certeza deve ter no Facebook, ou sei lá, Telegram, qualquer merda do tipo, deve ter comunidade de albino, comunidade de incel, comunidade de sei lá o que, sabe? Então, acho que nessas comunidades, acho que seria fácil de você se enturmar, fazer amigos. Ah, mas eu odeio rede social, eu odeio falar com pessoas. Cara, se você odeia falar com pessoas, você não tem como reclamar de não ter amigos, sabe? Por que você não tem amigos? Porque você não fala com ninguém, porque você odeia falar com qualquer pessoa, simples, sabe? Então, assim, se você quer ter um amigo... Você tem que, no mínimo, se esforçar, sabe? Pra conversar com um amigo. Então, assim, não acho normal e aconselharia você a começar, tipo, participando de uns grupos de pessoas em condições semelhantes a você, sabe? Não que web amigo seja igual a amigo, mas já é um começo. E aí eu aconselharia você a, quem sabe, com o passar do tempo, tentar achar alguém nesse grupo que seja da mesma cidade que você. Vai que você encontra alguém da mesma cidade que tu, uma condição parecida com a tua e da mesma cidade. Daí, quem sabe, vocês marcam de se encontrar, de se conhecer e tal. Não que garantido que realmente a pessoa vai ser legal, mas... Enfim, por ser uma pessoa que faz parte de um grupo, assim, de incel, de albino, sei lá, eu imagino que que vá ter uma certa compatibilidade contigo, vá ter certos assuntos, então, sei lá, entra nos grupos aí e depois tenta achar alguém que mora na mesma cidade que tu e quem sabe, sei lá, marcar de se encontrar, se conhecer e tal. Enfim, só pra ter um amigo mesmo. É legal, é bom ter amigos, sabe? É uma merda viver sem amigos. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, sobre a questão da tatuagem que tu fizestes e agora te arrepende. Cara, como você disse, foi uma tatuagem que tu fizeste na adolescência e agora tu tá com 33 anos. Ou seja, imagino que agora a tatuagem tá apagada. Eu assumi essa tatuagem, eu tenho tatuagem pra caralho. Quem me conhece pessoalmente, quem já me viu aí nos vídeos antigos do podcast, sabe que eu tenho tatuagem, tá na cara, literalmente. Então, se tem alguém que manja tatuagem, peso de tatuagem, esse alguém sou eu. Mas assim, no teu caso, é só uma tatuagem. A não ser que seja uma tatuagem gigante ou num lugar muito visível, eu não imagino que seja. Mas assim, eu não imagino que uma tatuagem, sei lá, uma cruz com Jesus vá afastar as mulheres. Sei lá, se você for um cara que tentar ser engraçado com mulher, a mulher pode até, não sei, de repente ver tua tatuagem, vai dar pra você ver tua tatuagem, rir de ti, e aí o que que você faz? Você ri também. Você fala, eu era um adolescente, um burro do caralho, e fiz essa porra aqui. Engraçado, né? Um lixo isso daqui, né? Estraguei minha vida fazendo essa bosta, sabe? Você pode transformar coisas ruins em coisas boas, sabe? Você pode fazer graça de coisas ruins, saca? Então, sinceramente, eu não acho que a tatuagem vai te impedir de qualquer coisa. Só se você não souber lidar com isso, sabe? Então, sobre a tatuagem, cara, lide com isso de uma forma engraçada, lide com isso com naturalidade, porque, tipo, você mesmo falou que você era adolescente. Você provavelmente era inconsequente, então, sabe? Foda-se. Quando alguém falar mal da tua tatuagem, fala, eu era um bosta, um lixo, fiz essa merda porque eu sou um burro, é isso. Isso, cara, é engraçado. Eu pelo menos acho autodepreciação de vez em quando engraçado. Então tente achar graça naquilo que dá para achar graça. E como você lidaria com zoeira no trabalho? Cara, é complicado. Trabalho é complicado. Eu mesmo vivo problemas aí na área de trabalho, de financeiro. Ai, cara, zoeira no trabalho. Cara, o que eu recomendo para ti, questão de segurança que tu tens e tal. Eu recomendaria você aprender inglês, se você ainda não aprendeu inglês. Aprenda inglês na internet, aí gratuitamente você encontra conteúdo pra caralho pra aprender inglês. E cara, começa a pegar uns serviços aí, uns freelas, até quem sabe um trabalho assim de tradutor de inglês. Se possível, trabalho via internet, home office. Por quê? Porque home office você vai correr menos risco de ser zoado, você vai correr menos risco de ser zoado, as pessoas não vão saber da tua. Quer dizer, no máximo vão saber, tipo, como é tua cara, porque também você não pode ficar usando, sei lá, uma foto de anime na foto de perfil profissional, você tem que botar uma foto tua mesmo. Mas assim, você pode, sei lá, botar uma foto assim que não apareça muito tu, uma foto minimamente decente de tu, e aí vai correr menos risco de você ser zoado e tal. Mas uma coisa que você precisa impor em qualquer ambiente que você vai, e isso envolve masculinidade. Você precisa impor respeito. A partir do momento que alguém começa a te zoar de um jeito que você não gosta, de um jeito que te ofende, ou sei lá, de um jeito que basicamente você não gosta, você tem que impor respeito. Você tem que falar, cara, não fala sobre isso, cara, não quero falar sobre isso, cara, para com isso. E aí, se o cara continuar, e você também zoou o cara, você também ataca um ponto fraco do cara, sabe? Você fala, cara, tu é um otário, tu é um babaca, tu é um lixo. Tu vive aí com a tua mãe, tu vive aí com a tua esposa, tua namorada aí te chifra, tu nem sabe, a empresa inteira sabe que te chifra e você não sabe, e você tá me zoando, vai pra puta que te pariu, sabe? Se imponha. Pode ser que você coube isso de se envolver numa briga, mas cara, é melhor você, sei lá, você impor sua masculinidade, impor respeito e correr risco de entrar numa briga do que você não impor respeito e ser visto por todo mundo como mariquinha. Como, tipo, o cara que pode levar creu na bunda e, tipo, foda-se, saca? Então, assim, em qualquer ambiente, mesmo em ambiente, assim, internet, imponha respeito. Respeito é importantíssimo. Se você não souber impor respeito, as pessoas sempre vão te ver como um nada e sempre vão te diminuir, sempre vão querer passar por cima de você, sabe? Imponha respeito. Mas, assim, conselho geral para você, tenta arranjar um home office. Acho que vai ser a melhor opção para você. Aprende inglês, se você não aprendeu ainda. E tenta arranjar freela nisso, tenta arranjar, sei lá, até a Appen, que foi o bagulho que eu consegui trabalho, se candidata aí na Appen, pesquisa Appen também, serviço de tradução e corre atrás disso, e acho que vai ser a melhor fonte de trabalho para você no momento. Com o passar do tempo, sei lá, vê se você consegue emprego aí de para dar aula de inglês, ou não sei, qualquer merda, sabe? Qualquer merda talvez sirva para você. Mas é o que eu disse, imponha respeito. Seja o ambiente virtual, seja o ambiente real, imponha respeito. E eu aconselho você a começar no virtual, depois, quem sabe, ir pro real. Enfim, é isso. Sobre o lance da Black Pill e Red Pill, eu já comentei, eu acho sim que é uma merda, e principalmente quando isso daí é dado pra moleque, é só merda, só merda. E nego também que vangloria muito, tipo, Red Pill, como se Red Pill fosse um deus. Eu só digo uma coisa, macaco. E... no futuro que vejo tentar de mudar de país. Cara, sei lá, se você tiver descendência, tenta mesmo mudar de país. Se você, sei lá, conseguir ir pra Portugal, que é relativamente fácil, tenta. Quem sabe lá você consegue um emprego com mais facilidade. Lá, sei lá, as pessoas te olhem com menos estranheza. Porque aqui no Brasil é país de macaco, sabe? Basta você ser minimamente um pouquinho diferente que já vai todo mundo te olhar com cara de tipo... sabe? Como se você fosse um doente ou alguma coisa do tipo. E, enfim, acho que via de regra geral são os conselhos aí que eu tenho pra você. O passado você não pode mudar, cara, mas o futuro você ainda pode utilizar o passado, mesmo que o passado tenha sido desagradável, você ainda pode, no fim das contas, utilizar ele de uma maneira positiva, de uma maneira que você tenha aprendido, sabe, com o passado. O que não pode é você, sei lá, ter passado por um monte de merda e não ter aprendido nada com as merdas que você passou, saca? Enfim, via de regra geral, meus conselhos pra ti são... esses. E... bom, bora pro próximo. Mas antes eu vou beber uma. Bora pro próximo. E o próximo é um e-mail de uma mulher. Mulher. Acho que é o segundo e-mail de mulher que eu tô recebendo nesse podcast. E devo confessar que eu fico feliz. Não sou daqueles, sei lá, MGTOW, Red Pills, caralho, que... ah, mulher, a gente não tem trismo e pergaminha, quer roubar meus brindos, sabe? Eu falo que mulher é merda, mas eu falo assim, um tom meio de zoeira. Não que eu realmente não considero uma parte disso como verdade. Mas sei lá, eu acredito que existem boas e más mulheres. Então, sei lá, o mero fato de alguém ser mulher não quer dizer necessariamente pra mim que é uma má pessoa. Sei lá, às vezes até não. Existem, com certeza, por aí mulheres que são melhores do que homens. Em termos de pessoa, sabe? Enfim, próximo e-mail, sites. Olá, Thiago. Primeiramente, gostaria de lhe dizer que seu podcast tem sido bem importante para mim, me salvando de muito tédio e agregado bastante na minha vida. O primeiro vídeo seu que vi foi uma recomendação de livros e, diga-se de passagem, eu estou empenhada em ler a maioria. Boa sorte. Boa sorte. Desde esse dia tenho acompanhado você no YouTube e mais recentemente no Facebook. Caralho, tenho stalkers. E pior que eu nem sei quem é essa mina. Enfim. Mas indo logo ao assunto, eu sofro com um certo tédio crônico e quase nada desperta meu interesse, se desperta é por pouco tempo. Eu já estou tentando me livrar disso por meio dos meus próprios métodos, mas gostaria que você me desse algumas dicas de sites que você considere interessantes. Obrigada desde já. Mina. Eu recomendo você tentar coisas novas, tentar coisas que você às vezes nem imaginou, sei lá, uma coisa que eu sei que funciona pra homens, que eu não sei se... funciona muito bem para mulheres, é coisas que despertam competitividade. Por quê? Porque o homem é um animal muito competitivo, ele tem esse lado de, sabe, de querer ser o melhor, de querer primeiro lugar. Então acho que coisas que estimulam a competitividade, sei lá, jogos em geral, pôquer até, que é um bagulho que, como eu disse, eu tô aprendendo e querendo, quem sabe, tirar algum dinheiro disso. Acho que esse tipo de coisa é legal para homem. Eu não sei se para mulher, se para qualquer mulher funciona, mas assim, eu recomendo... ah, por mais absurdo que isso possa parecer, entra no Poker Stars, baixa o aplicativo, o jogo do poker, e joga umas partidas de poker, sabe? Pode parecer um jogo imbecil, é um jogo simples pra caralho. Primeiro assiste, porque se você não entender como o jogo funciona, você vai boiar. Assiste aí uns vídeos, assim, do básico do poker, de como funciona, e se de repente esses vídeos te instigarem, você achar interessante... baixa o programa do poker e começa a jogar. Poker tem como jogar utilizando dinheiro imaginário, utilizando, sabe, treino, basicamente, modo treino, que não vale nada. Se você, sei lá, assiste uns vídeos de poker, se você gostar disso, baixa o joguinho de poker e joga. De repente pode ser um bom exercício até pra psicologia, lógica e matemática, sabe? Eu tô aprendendo um pouco até disso pra jogar melhor poker. Então, sei lá, se você for tiver um pouco desse espírito competitivo, simplesmente você for uma pessoa meio curiosa, ou sei lá, pelo menos interessado em psicologia de uma maneira mais prática, eu recomendo isso, que você jogue algum jogo, talvez poker, de maneira mais particular, te recomendaria. Quem mais? Para sair do tédio crônico. Eu acho que nada relacionado a redes sociais funcionaria para você, porque rede social a gente usa todo dia, rede social é merda, já tá todo mundo acostumado com isso. E... enfim, mas eu recomendo que você entre no VK, vk.com, que é basicamente o Facebook da Rússia. O VK tem bastante coisa interessante, até porque o VK é mais liberal do que Facebook. Facebook não pode postar peito, não pode postar gore, não pode postar mil coisas. VK é tudo liberado. Então, eu particularmente acho o VK bem, bem interessante. Então, sei lá, cria uma conta no VK, dá uma procurada aí em páginas, em grupos aí, sei lá, surfa aí, vê uns vídeos aí de, sei lá, de gente sendo decapitada ou simplesmente vídeo de, sei lá, de qualquer merda engraçada que você não vê por aí. Que mais? Eu vou até aqui abrir a minha lista de favoritos, mas a minha lista de favoritos não tem nada, de, sei lá, que eu poderia recomendar, porque quase tudo são textos. Textos e PDFs e link de mangá... e um link aqui do Mega Filme. Outra coisa também que você pode fazer é filme, assistir filme. Eu particularmente não gosto muito de filmes, eu prefiro ler. Mas enfim, também tem a opção de filmes, tem a opção também de mangá. Se você é uma pessoa que, sei lá, nunca nem leu mangá, tenta mangá. Pesquisa aí uns mangás mais acessíveis. Sei lá, eu te recomendo Shigeki no Kyojin, Attack on Titan, para ser mais simples. Começa a ler um mangá, vê se você gosta. Se você gostar, de repente, começa a ler mais e mais e mais. Deixa eu ver o que mais que tem aqui no minhas barras de favoritos. Akira, Union Mangás, Union Mangás, Philosophical Meditation. Baixar PDF, que também é óbvio, que também é uma coisa que você pode fazer. Arte também é outra opção, você pode pesquisar bastante coisa de arte. Outra coisa que você pode fazer é abrir uma página no Facebook, por mais que isso seja, sei lá, comum e imbecil. Mas é legal, sabe, você procurar umas coisas assim de arte, pesquisar obras de arte, de repente postar. Não tô falando que você precisa necessariamente criar uma página de arte, tô te dando uma sugestão. Você também pode, sei lá, Deep Web, baixa o Tor e se aventura aí na Deep Web, mas cuidado com a polícia. Cuidado pra não pesquisar aí coisa de Café Pelé. Café Pelé. Enfim, acho que tem muitas opções. A internet é um universo gigantesco. Eu particularmente uso a internet principalmente pra mangá, leitura, baixar PDF, poker e serviços aí online, serviços de freelance online, e-mail, faculdade, ver coisas de faculdade e tal. Facebook, grupos, alguns grupos bem específicos de Facebook, e é isso, e também jogos aí que eu jogo online. Eu recomendo você, assim, o que você não tentou ainda, o que você não experimentou ainda, experimenta. Vai que, como você mesma falou, você já começou a ler livros, eu recomendo agora que você comece a tentar ler mangá, quem sabe você também gosta de mangá, HQ também pode ser, ler HQ. Então o joguinho 2048, pesquisa aí 2048, é um joguinho bem legal. Tudo bem que depois de um tempo você também já vai ficar cansada, mas enfim, 2048. Tem joguinhos de flash também que você pode tentar, joguinho, sei lá, de fazendinha, de sei lá, de qualquer porra aí, de não de fazenda, de cookie é cozinhar. Você também pode aprender sobre coisas bem específicas, aprender sobre o universo do BDSM, ou aprender sobre matemática aplicada, biologia, um certo ramo da biologia, pesquisar sobre faculdades aí no exterior, sei lá, séries também, você também tem essa opção. Enfim, tem uma gama aí do caralho de coisas assim pra você pesquisar e considerar, mas eu recomendaria primeiramente você ver uns vídeos de poker e quem sabe se você gostar, baixar o programinha e jogar poker. É um jogo assim, besta, mas assim, bem interessante, bem emocionante, eu devo dizer. Então se você gosta de uma competição, vai nisso daí e vai em uns joguinhos aí também que você vai gostar. Enfim, 2048 também, VK, e é isso aí, e filmes, e mangás, e HQs, e é isso. E outra coisa também que você pode criar uns fakes aí em redes sociais e, sei lá, inventa aí histórias e engana as pessoas, também é legal, é engraçado, até um certo ponto, enfim. Bora pro próximo. Deixa eu ver aqui, que esse próximo eu não sei se é pra ser lido no podcast ou não. Pera aí. Meu e-mail era de um cara que não era pra ler no podcast, então eu não vou ler e vou pro próximo. Nietzsche. O cara não escreveu Nietzsche direito. O título do e-mail é N-I-E-Z-T-C-H-E-R. Nietzsche. Faltou o S e não tem esse R no final. Mas enfim, Nietzsche. Thiago, eu entendo a sua opinião sobre Nietzsche. O professor Carlos Nogue disse que a única coisa boa dele era a escrita que ótima. Mas, de resto, é só ideias rasas. E o e-mail do cara acabou aqui. Tipo, ele não tem nenhuma pergunta, não tem nenhum desenvolvimento, nada. Ele só falou que ele entende por que eu não gosto de Nietzsche. Ou não compactou com as ideias, supostas ideias de Nietzsche. Sei lá. Não sei, eu não acho que as ideias de Nietzsche são rasas, mas certamente não são aprofundadas, sabe? São ideias que o próprio Nietzsche, se você parar para analisar, ele evitava a qualquer custo textos, assuntos de qualquer teor mais metafísico, porque ele negava toda a metafísica pelo simples fato de que ninguém pode refutar metafísica objetivamente falando, isso simplesmente não existe, é que nem tipo refutar Deus, não tem como refutar Deus, não tô falando que Deus existe, mas que simplesmente não tem como você provar ou não provar Deus em termos práticos, vamos colocar assim, especialmente quando você tá naquelas discussõezinhas em que o importante só é provar que teu lado tá errado e tal, teu lado tá errado não, teu lado tá certo e tal, e enfim. Próximo e-mail que é de um cara que me mandou um Word aqui pra eu ler. Eu tô aqui tentando abrir essa merda, mas o meu Word tá com problema. Inclusive eu tenho que baixar um Word novo, porque toda vez que eu vou abrir o Word fica mostrando mensagem de erro. E aí demora, sei lá, uns 2 minutos pra abrir. Mas agora abriu. Enfim, vamos lá. Olá Thiago, este e-mail é na verdade uma recomendação. Bom dia, tinha um filme que fez, etc. Esqueci de agradecer. O filme em questão se chama Homem Elefante. Já ouvi falar, nunca assisti, mas já ouvi falar. Na verdade, isso daqui não é pra ser lido no podcast. É basicamente ele me fazendo uma recomendação de filme. Mas enfim, resumindo pro pessoal, ele tá falando que existem pessoas com problemas piores que os meus, problemas piores que os nossos, e aí recomendou assistir o filme O Homem Elefante, que é basicamente um filme que fala de um cara que ele é deformado. O nome O Homem Elefante já sugere, basicamente. É um cara, um homem deformado. Eu já vi imagens, inclusive fotos desse Homem-Elefante. Não recomendo que pesquisem, mas se quiserem pesquisar, pesquisa aí, Homem-Elefante. E, enfim, aí ele tá me recomendando assistir esse filme pra me lembrar que existem piores do que eu. Eu sei disso. Mas eu pretendo sim assistir o filme de qualquer forma, e obrigado pela recomendação de filme, Sr. Vitor. De qualquer forma, depois eu respondo o cara aqui no privado, de maneira mais íntimo, até parece que, sei lá, que eu vou mandar foto do pinto pro cara. Mas enfim, assistam aí o Homem-Elefante, se quiserem desenvolver aí a humildade de perceber que seus problemas não estão no centro do mundo. É isso, bora pro próximo. Não sei o que colocar no título. E aí, lindeza, beleza? É o seguinte, tenho 7 meses que encontrei teu podcast e durante esse período já escutei praticamente todos. Mas teve um denominado Mulheres que me chamou bastante atenção. Me identifiquei em diversos pontos. Gado. Brincadeira. Tem um momento do podcast que tu afirma que nunca ter tido algo intenso com uma garota até os 21 anos. Bom, comigo é praticamente a mesma coisa, tenho 19 anos e, por incrível que pareça, nunca abracei, beijei ou namorei uma garota. Não, não é incrível, porque agora há pouco eu li um e-mail do cara falando que tem 33 e é virgem, mas enfim. Não que isso seja um problema, ou é, não sei, mas eu meio que já me acostumei com isso. Não sou demasiado feio, mas sou magro e apesar de ter quase 20 anos, tenho o porte físico de um garoto de 15. Eu aí quando tinha 20 anos. Outra coisa, eu quase não possuo objetivo de vida, sei lá, acho que as únicas coisas que almejo é ter um emprego razoável, morar sozinho numa casa própria, por mais simples que seja, alguns jogos, livros e só. Na tua visão, isso é pensar pequeno demais? Não, e daqui a pouco continuo. E na questão de socialização, o que tu achas que posso fazer para melhorar? Começar dando bom dia a alguns desconhecidos é uma boa? Ah, tenho uma dúvida sobre teu podcast, tu pretendes apagá-lo algum dia? Quero dizer, tu meio que é uma, entre aspas, pessoa pública. Bastante conhecida aqui na esgotosfera, não pensas em voltar ao anonimato? Enfim, é isso, valeu, Tiagão. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom, respondendo as tuas perguntas, e já falando aqui, adiantando, o cara não acha normal, sei lá, você nunca ter beijado com 19 anos. Eu mesmo, como eu já falei aqui, já cansei de falar, até os meus 21 eu nunca tinha beijado ninguém. Até os 21 também, quase 22 eu era virgem, então... Entendo. Enfim, e não acha normal, ainda mais pra homem. Não sou demasiado feio, na tua visão isso é pensar pequeno demais? Ele falou que quer ter só uma casa própria, um emprego razoável, alguns livros, jogos e só. Pensar pequeno? Não acho que é pensar pequeno. Se é o ideal que tu tens pra tua vida, não acho que é pensar pequeno. Não acho que você deve pensar tipo, ah, eu quero ganhar milhões, eu quero viver numa mansão. Sei lá, até porque se você for um cara... que continuar sozinho, continuar sem ninguém, continuar sem família. Família que eu digo que tu é o chefe de família e tal. Se você continuar meio que levando um estilo de vida, entre aspas, hikikomori, pra que tu vais querer ter muitos bens? Pra que tu vais querer ter muitas posses? Você vai ser um cara com muito dinheiro numa casa gigante só pra você, sabe? Ou seja, isso daí vai ser até ruim pra você. Tu vai te sentir... até solitário pra caralho, saca? Então assim, se você é do tipo que, sei lá, não se preocupa muito com mulher e pensa muito em mulher e não tem como objetivo de vida isso e quer ter uma vida bem simples, não vejo problema nenhum. Até se tu tiveres mulher, eu também não vejo problema em você querer poucas coisas. Eu acho isso até bom, então não acho que é pensar pequeno. Eu acho que nego que acha que querer poucas coisas é pensar pequeno é materialista, é enorme, é... esses caras aí, Alphalife da vida, enfim. Continuando. Na questão de socialização, começar dando bom dia, alguns desconhecidos é uma boa. Eu não digo desconhecidos, mas qualquer pessoa na rua, mas sei lá, seu vizinho, seus vizinhos. É uma coisa que eu comecei a fazer agora que eu tô morando numa casa. Tipo, quando eu morava no apartamento, eu quase não via meus vizinhos, mesmo eu morando literalmente do lado. Eu não via meus vizinhos direitos, apartamento, não sei, não tem uma intimidade que tem, sabe, o teu vizinho da frente, que a casa da frente tem. Você acaba, por algum motivo, que eu deveria pensar mais, quando você mora em casa, você acaba tendo uma intimidade maior, eu acho, ou pelo menos eu tenho com os vizinhos, assim, da casa. E eu comecei a praticar isso, sabe, eu converso com meus vizinhos, não exatamente, eu sou amigo, sabe, dos meus vizinhos, mas sempre que eu passo por eles, eu aceno, eu dou bom dia, eu acho que é um passo, saca? A questão mesmo agora da mulher que tipo, foi assaltada aqui em frente de casa, eu quase saí de casa, só não fiz isso de sair de casa e ir lá atravessar ou ir conversar com os vizinhos pra saber mais o que aconteceu, porque já, tipo, já era 11h30, quase meia-noite, aí eu falei, ah, foda-se, vou dormir. Mas aí acabei não dormindo, vim gravar, me deu vontade de gravar, então, enfim... sim, começar dando bom dia a desconhecidos, não desconhecidos, mas teus vizinhos, ou pessoas até que moram na tua, eu acho que já é uma boa, sim. E sei lá, tentar fazer web amizades. É o que eu falei pro cara albino do último e-mail, penúltimo e-mail. Fazer web amizades já é um começo e você, sei lá, de repente conhecer algum grupo aí na tua cidade que é de algo que você gosta, você, sei lá, gosta de RPG, descobre um grupo aí na tua cidade de RPG e começa a jogar com eles e tal. E descobrir, sabe, coisas em comum com outras pessoas. Eu acho que isso que pode ligar pessoas, isso que pode unir pessoas. Descobrir pontos em comum. Então, sei lá, você gosta de arte, vai para ir para os pontos de arte que tem na sua cidade, se você tiver, sei lá, museu, tenta fazer alguma amizade no museu, ou, não sei, levar algum conhecido para o museu e tentar trocar mais ideias, sei lá. Descobrir pontos em comum. Pontos em comum é o que liga as pessoas. Então, essa é a chave para você melhorar a questão de socialização, achar pontos em comum. Mesmo que seja coisa besta, mas pontos em comum ligam pessoas, enfim. Tem uma dúvida sobre teu podcast. Tu pretende apagá-lo algum dia? Cara, eu te admiro, eu assumo que eu penso nisso. Eu não penso nisso de tipo, vou fazer, mas também não penso, é impossível que eu faça isso. Sabe? Porque tipo, cara, eu tô agora numa fase da minha vida que eu tô muito mais preocupado com coisas práticas, com dinheiro, por assim dizer, do que com, sei lá, podcast. Se o podcast me trouxesse algum dinheiro, se o podcast me ajudasse de alguma maneira importante, de alguma forma, eu até consideraria, sabe, manter isso daqui pra sempre e pronto, acabou. Mas o fato é, esse podcast, isso daqui não me traz dinheiro, isso daqui é algo que às vezes até me traz uma certa dor de cabeça, porque eu já tive discussões, já gente me excluiu, me bloqueou e os caralho por causa disso daqui. Gente chata também, toda merda de podcast que eu posto, eu acabei de postar, vem os palhaços da dislike, sei lá porque os caras dão dislike, mas enfim, é um negócio às vezes até que me faz passar um pouco de nervoso. É algo que, sinceramente, eu não ganho muito com isso daqui, e o mais importante, financeiro, eu não ganho nada com isso daqui, e é algo que pode comprometer meu financeiro. Vamos supor que eu consiga um emprego numa empresa gigante, nessa empresa gigante tem muita gente e o RH tá aí comendo solto. Sei lá, eu não vou falar que eu vou apagar o canal, mas eu não desconsidero a possibilidade de deixar tudo privado, de passar um tempo fora, sabe, daqui do canal e tal. Então, sei lá, não é algo que eu penso vou fazer, mas não é algo também que eu penso não, nunca farei isso. Talvez eu faça isso algum dia. Se eu precisar, pra eu poder ter uma vida, sabe, estável, financeiramente estável, se eu tiver que privar todos os vídeos do meu canal, até excluir o canal, eu vou fazer. Porque eu não tô mais ligando pra, tipo, pra, as pessoas me conhecem, as pessoas gostam de mim. Eu gosto disso, que, sei lá, algumas pessoas gostam de mim, eu gosto de ajudar algumas pessoas, mas isso não traz o meu sustento. Eu tô mais preocupado com isso agora, sabe? Com o meu sustento. É isso, cara. O capitalismo e o mundo moderno transformam todo mundo em egoísta. E eu tô nessa fase, sabe? Eu quero sustento. Eu quero sustento pra mim, eu quero uma vida digna com a minha wife. E é isso, ponto, acabou. De resto, foda-se. Ajudar pessoas é lucro, mas não é, no momento, meu foco. Até porque, como eu disse, isso não me traz dinheiro. Enfim. Não pense em voltar ao anonimato. O mero fato de eu ter privado os meus vídeos em que aparece o meu rosto e agora só ter podcast mesmo em que não aparece o meu rosto nem nada do tipo, o mero fato de eu ter privado todos esses vídeos já é uma tentativa de voltar ao anonimato. É óbvio que não vou voltar ao anonimato completamente, eu já tô meio que marcado na internet, mas assim, o que é possível de eu fazer pra voltar a ser uma figura desconhecida, pra voltar a não ter minha cara por aí? Eu tô fazendo, já fiz, vou fazer, sabe? Eu não quero, eu quero agora dinheiro e vida prática, sabe? Eu quero virar um norme, foda-se. Não tô mais preocupado em escrever, não tô mais preocupado em ser diferente ou coisa do tipo, não tô mais preocupado em ajudar pessoas, não tô mais preocupado em fazer algo pelo mundo, foda-se. Só quero ser normal, só quero ter uma vida normal. É isso. Entrei na vida adulta, voltei pra Matrix. Foda-se, não quero Red Pill, não quero. Eu quero ter uma vida normal, sabe? Enfim, sabe por quê? Chega uma hora que você começa a se questionar, tipo, o que eu ganho com tudo isso? O que eu ganho sendo, sei lá, um cara que ajuda pessoas? O que eu ganho sendo, não sei, um cara que manja de filosofia? O que eu ganho distribuindo Red Pill? O que eu ganho distribuindo conhecimento ou pseudo conhecimento? Sei lá, o que eu ganho com tudo isso? Nada. A minha resposta, pelo menos, é essa, nada. Sei lá. Enfim, é isso aí. E bora pro próximo e último. Espero ter respondido tuas perguntas. Aliás, obrigado pelo e-mail. E agora bora pros últimas perguntas. Sobre mangás e animes. Opa, e aí, cara, beleza? Então, queria que você falasse um pouco sobre mangás e animes. Qual foi o primeiro mangá que você leu? Cara, não faço a menor ideia. Pra ser bem sincero, não faço a menor ideia, não lembro. Ah, Dragon Ball Z. Dragon Ball, não Dragon Ball Z, mas Dragon Ball, tipo, Dragon Ball mesmo assim, o começo. Eu me lembro que eu comprei, eu tinha até o primeiro mangá, primeiro volume, primeiro mangá de Dragon Ball. Foi o primeiro mangá que eu li em toda a minha vida quando eu era criança ainda, que passava na TV Globinho e tal. Que eu me recordo que foi o primeiro mangá que eu li. E Sakura Card Captors, que foi aí que nasceu o meu, foi minha, meio que minha paixonite de infância, minha primeira paixão. Foi uma menina que nem existia. E aí isso já explica o porquê que eu cresci e virei um viciado em hentai. Enfim. Ah, e você ainda tem o hábito de ler mangás? Sim. Porém, eu ando lendo, sei lá, nos últimos 6 meses eu devo ter lido, tipo, um mangá. Eu li, sei lá, nos últimos 6 meses, 20 livros e um mangá. Vamos colocar assim. Mas, enfim. Qual o seu mangaká favorito? Eu fico entre Junji Ito... E o cara do Blame. Qual que é o autor do Blame? Blame, mangá. Deixa eu pesquisar aqui que também... Tanana, Blame, tanana, mangá original. Qual que é o nome do filho da puta? Aqui, Tsutomu Nihei. Tsutomu Nihei, também eu acho do caralho. Eu também acho bom... Não acho do caralho, mas também acho bom o cara lá dos mangás do Gantz. Qual que é o nome dele? Gantz, mangá. Inu... Inuya... Não é Inu. Hiroya Oku, também acho foda. Não acho tão foda quanto o Jujutsu, não acho tão foda quanto o cara aí que eu acabei de citar, que eu já nem lembro o nome. Mas acho foda também. E acho foda... Cadê? O Yasumi Pum Pum, que aliás você já vai citar. O Yasumi. Eu esqueço o nome dele sempre. O. Inio Asano, claro, Inio Asano. Eu não li só o Yasumi Pum Pum do Inio Asano. Eu já li, tipo, metade das obras. Metade da obra do Inio Asano, que é coisa pra caralho. Eu já li. E enfim, eu diria que meus três principais são Junji Ito, Inio Asano. E o cara do Blame, que eu já esqueci o nome. Enfim. Já leu o Yasumi Pum Pum? Acabei de falar. Sim, já li. E, inclusive, preciso reler. Porque na época que eu li o Yasumi Pum Pum, eu tava tão no, entre aspas, hype de o Yasumi Pum Pum, que eu li muito rápido. Eu digeri muito rápido. Então, eu tenho certeza que eu deixei alguns detalhes, assim, que eu não percebi. Algumas coisas que me passaram despercebido. Eu preciso ler de novo, mas eu não tenho coragem de ler de novo esse mangá filho da puta. Se sim, o que achou dele? Sem dar spoiler, estou lindo ainda. Cara, ele e Vagabond são os meus mangás favoritos que eu já li até hoje. Vagabond e Yasumi Pum Pum. Cara, Yasumi Pum Pum, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu não sei, eu não tenho comentários, sinceramente, a fazer pro Yasumi Pum Pum, porque Yasumi Pum Pum, pra mim, é um mangá de experiência única, sabe? Cara, não tem palavra. Até por isso que eu não consigo ler o mangá de novo, porque eu acho que se eu ler de novo eu vou chorar feito uma criancinha. Não vou dar spoiler aqui, mas, meu Deus do céu, não somente pelo desfecho do mangá, mas pela história em si, meu Deus, é, parece até minha vida um pouco agoniante. nem tanto, porque talvez o bumbum ou bumbum. O Pompom seja borderline, existem teorias aí que dizem que o Pompom é borderline. talvez quando você estiver mais próximo do fim do mangá você vai entender, enfim. Mas assim, o que eu acho dele? Do caralho, um dos melhores mangás que eu já li junto com Vagabond. E não tenho muitos comentários a fazer, é divino, divino. Enfim, animes. Sobre Dragon Ball, você acha que ele se encaixa no top 10 de melhores mangás, animes já feitos? Não. Quando eu era criança, que passava na TV Globinho, era uma coisa. Que, tipo, TV Globinho, eu era criança, tipo, eu não sabia avaliar direito esse negócio e Dragon Ball é, tipo, é luta. Só que o foda de Dragon Ball é que, tipo, pra cada um episódio de luta, é 10 episódios que não acontece nada. E os episódios também de luta é uns negócios muito, tipo, sabe? Tipo, tá lá perdendo, do nada, poder tirado do cu. Não, isso é Naruto, na verdade isso é Naruto, que é tipo, tá lá perdendo, do nada, poder tirado do cu, derrota o inimigo. Dragon Ball até dá uma explicação de onde veio o poder e tal, mas, sabe, sei lá, eu particularmente, se eu fosse hoje em dia assistir Dragon Ball, eu não curtiria igual eu curti na infância. Porque hoje em dia eu tenho uma carga maior, já assisti mais animes, já li mais mangás. Então eu sei que, tipo, mangá, quer dizer, que Dragon Ball é um mangá anime legal, até é. Mas assim, entre o top 10, não, sinceramente não. Eu acho até que o mangá é melhor, o mangá seria mais fácil de encaixar no top 10 do que o anime. Porque o anime tem muito lenga-lenga, muita enrolação, muito 10, um episódio de luta, 10 de conversando e Majin Buu comendo pra caralho e campeonato do Mr. Satan e umas lutas que não tem importância alguma, enfim. Eu acho que é um bom anime, mangá, mas não tá no meu top 10 não, sinceramente. Quando eu era criança, com certeza, mas hoje em dia não. Enfim, ele só fez as perguntas. É isso, grande abraço, Thiago. Obrigado e outro abraço. E eu preciso, inclusive, voltar a ler mangá. Faz um tempo que eu não leio mangá. Tô sentindo um pouco de falta. É que eu ando tão aplicado a livro e tão focado nisso que eu não... E também, como eu disse, vida adulta. Tô preocupado com outras coisas. Não tô preocupado com leitura e tal. Pelo menos não no momento. Enfim. Então é isso aí. Não tenho mais nenhum e-mail pra ler. Eu falei pra caralho nesse podcast. Li também bastante e-mail. Até uns e-mails bem grandinhos até. Tudo isso em menos de uma hora e meia, ou uma hora e meia mais ou menos. Sei lá, eu tô fortemente tentado agora a ver um pornozão, ou ver hentai, puta que pariu. Isso que é foda de gravar de madrugada. Você acaba de gravar, você tá cansado, você fala, ah, por que não? Ai, que tristeza, ainda mais que eu não vou poder trepar amanhã e nem depois de amanhã, provavelmente. Enfim. Então é isso, próximo podcast vai ser continuando o assunto de solipsismo, então quem não gosta de filosofia sinto muito, mas é isso aí o que eu tenho a oferecer pra vocês. Talvez eu comece a gravar com uma menor frequência, porque faculdade vai começar agora segunda e eu tenho outras preocupações, novas preocupações, a vida tá uma merda. Então é isso, beijos, abraços, falou, até a próxima.